Quilo Romeo, Oscar, visual com campo. Quilo Romeo, Oscar, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 8-6, Romeo, Oscar. Torre 35627, solicita voada presente, Aracaju. 35627, chame Recife 1-2685. 2685, obrigado. Azul 4110. Está no portão número 3 com a puxa pé de acionamento. Azul 4110, livre acionar, chama ponto para ataque. Rodou 35482. É, muitos urubus aqui na região da rotatória, ok? Gente. 35488, acionando identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Man. A Man, Sete Romeu, com uma sonda. 1075 on the ground at 10, vacate to the right, call ground 121 decimal 9er. 121 9er, today. Mike Eco Delta está autorizado para o voo, Manatim, visual, litoral, decola curva direita, corredor axé, aciona seu código 0125 e o controle vai ser 19 decimal 35. Atente para o seu equipamento do, quando voltar, que as aeronaves todas podem sair em contato normalmente com a gente. Não sei se você tem a sua posição lá, ok? Mas tem que verificar aí o ajuste, alguma coisa para poder falar pessoal normalmente, ok? Altímetro 1010. Livre pouso, 97 Romeu Oscar. Estimativa, então alguma coisa está acontecendo, porque as outras aeronaves chamam, então se estão falando normal as outras, o problema não é com a frequência nossa, né? É algum problema relacionado ao seu equipamento na posição do pátio. É alguma fonte de interferência no local, ok? Aí na volta verifica se tem alguma coisa. Controle de Salvador, objeto 5729, boa tarde. Webjet 5729, acione identificação, desça para nível de voo 040, chegada bom. Identifico descendo ao 040 na chegada bom, Webjet 5729. Do 75, Alpha Taxi. Yaw 1075, approve the taxi via Alpha and Juliet, April 1, 1 position. Ok, Juliet, Alpha and Juliet. Position number 11. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor, Mike, Quebec. Tomai, Quebec, precisa. Procedente Cairo Lourenço, acionado 0161, passou através de Vera Cruz, mantendo no meio de via corredores, com 0 único a bordo. Vitor Mike, Quebec, voe Paris, Perporte Paris. Voe Paris, Quebec. Salvador. Para direita, vai ficar sujeito ao tráfego. Controle 199.35, transponda 0112. Vitor Índia Juliette, confirme seu transponder. 8.6. O azul 4110 está pronto para o táxi do AB 124, Terra Galeão 3.20. Azul 4110 autorizado, táxi via taxiway Índia, bom, espera pista 10, chame torre 118.6, azul altímetro 10.11. Quem te autorizou táxi pela Índia, com espera para 14.86, obrigado. Gol 1925. Gol 1925, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chegada bom. Para 50, identificou, descendo para o 050. Controle, o Juliette Índia Zulu está acionado 0176. Positivo. Juliette Índia Zulu. Prossiga. Acionado 0176, de Cairo para Salvador com Broa de Paris. Juliette, Índia, Lu, voo e Paripe, reporte Paripe. O Delta decolado aos 15, já em controle 19, sinal 35, bom voo. 19, 35, sem graça. Só de identificação. Identificou, Itamar Quebec. Juliette, Índia, Zulu, controle. Desculpa. Aciona a identificação. A identificação. Boa tarde, o azul 4110, Ponte Serra, carteira 10, está pronto. Boa tarde, 4110, a linha decola da 10, vento 120 graus com 10 nasce. Autorizou carteira 10, posição de decolagem livre, 4110 da azul. Vitor Índia Juliette, controle Salvador. Tá no colo. CR. Controle, passar totalmente a coberta. Vai que a coberta precisa. Confirme transponder, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas fora. G050, TIF 5488. TIF 5488, desça para 2000 pés, ajuste 10, 11. Autorizado LS, reporte estabilizado. 500 mil pés, zona, chamada LS, 5488. Mandou uma tarde, 3145, informação Romeu, cruza o 190 para 180. Tá 3145, acionando identificação, desce para nível de voo 060, chegada bom. 060, identificou o Bonf, informa que perdeu contato com o 125. Gente. Através de Paripe, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, voe para a rotatória, informe visual com campo. Rotatória, reportará visual com campo. Controle, boa tarde, o azul 4110, cruzou 1000 pés, decolando Salvador. Azul 4110, contatar a Nicolás, para nível de voo 360, saída da El. 360 sem restrição, na saída da El, 4110. Controle Juliette de Zulu, visual com cabeceira 17, prova da rotatória. Juliette Índia Zulu, chame a torre 118 decimal 6. 286. Abatango Vitor Mike Quebec, está visual com tráfego a sua 12 horas, 2 milhas, mesmo rumo. É um. Papa Alfa 32. Negativo, senhorita, não está visual. Reporta visual, Vitor Mike Quebec. Reporta visual, Quebec. Controle o azul 4110 solicita direto da El. Azul 4110 foi direto Leda. Direto Leda, melhor, obrigado. Avisou com a aeronave, o Vitor Mike Quebec, e também visou com o campo. Vitor Mike Quebec, chame a torre 118 decimal 6. 86, Quebec. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, inicialmente pro da rotatória. Rotatória, Quebec. Trip 5488, tá estabilizado? Quase, 5488. Salve Salvador, boa tarde, tá 3217. Ciência da informação, minha autorização, confio. Livre pouso no 17, ventuno 20 graus, com 119, altímetro no 0, no 0. 20 graus, com 119, altímetro 1012, Juliette de Zulu. Altímetro 1010. 1010, altímetro. 60. Via Alpe Zulu, 16. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119 small 35, transponder 5435. Autorizado com o VIN 360, Zulu 16, decola curva direita da El, Leda Bridge, 19935, achando 5435, TAN 3217. TAN 3217, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportarei. V5488, folhas. Vicente, 5488, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Positivo. Oxané 6321, para o táxi, CPLD 108, zona 6345, Terra Goiânia. Zulu, solo aos 21, informa a parte destino. Autorizado backtrack, atento ao helicóptero ingressando para a linha 917. 11. Ponte 0 18 6, 109 no 1, 8 6 3 2 1. Solo, o gol 1 399, autorização de tráfego São Paulo. 5488, livre pouso na 10, vento 120 graus com 119, altímetro no 09. Copiou? Aqui você chegou, teve 5488. Após a passagem do Airbus da companhia, autorizado acionar. Aqui após o Airbus da companhia, está autorizado acionar, 6394. 1399, está pronto para o copiar. Gol 1399, autorizado São Paulo, nível de voo 360, via Opuzu 16. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119-35, transponda 5437. Passando, meu pé baixa checar, 5548. 5548. 488, livre pouso na 1-0, vento 120 graus com 1-1 knots, altímetro no 0-0. Ok, obrigado. 2000 pés, QNH 1-0, 1-0, autoridade LS, reporte estabilizando. Autoridade LS, descendo para 2000, reportará estabilizado, VS-5-2-9. Na 1-7, reduzindo na medida do possível, é parte final de 2 milhas. Reportará na final de 2 milhas, reduzindo do tamanho que é bem. Gol no 925. Gol no 925. Desça para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-0, via chegada Bonf. 7, vai descer para 3000, chegada Bonf, descendo via, o gol com ajuste 1011, gol no 925. Ajuste 1-0, 1-0, gol no 925. Afirmativo, 1-0, 1-0, 1-925. Gol no 755, aciona identificação, desça para nível de voo 050, chegada Bonf. 050, na chegada Bonf. San 3145, desça para 4000 pés, ajuste 1-0, 1-0, via chegada Bonf. 4000, 1-0, 1-0, Bonf, San 3145. 5488, solo 125, livre à direita, solo 121, decimal nave. 488, livre à direita, solo 121, decimal 9. Primeira à direita, solo 1219, 5488. Triton Lake Quebec, livre pouso na 17, vento 120 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 0. Condições, Lake com Victor decolado aos 25, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, Victor, rápido. Já do taxi via Alpha. Tatuei Kilo, você vai para o POT 3. Alfa Kilo, POT 03, 5488. Está estabilizado, objeto 5729. O objeto 5729, complete aproximação, chame a torre 1-1-8, decimal 6. 786, boa tarde. Fala da 1-0, vento 1-3-0 graus, cono 0 nasce. 1000 pés, ajuste 1-0, 1-0, autorizado LS, reporte estabilizado. 7, vai descer agora para 2000, autorizado LS, reportará estabilizado, 1925. Passar a sua reta, guarda. Sim, mantendo posição, 6327. Você não é 6314, autorizado o taxi via Inc. Quando espera pistão, 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 6, acidiotímetro 1-0-1-1. Autorizado táxi, liga, espera 286, confirma o ajuste. Já é 6314, confirma pessoas a bordo e alternativa. 93, POB 310, alterna Recife. Cliente. Quer confirmar o ajuste? Confirmado. Boa tarde, passarela 2231, na frente da Romeu. Genovão Baralfa, 1500 pés, direto pelo corredor Vera Cruz, reporte para ingresso no corredor Interlagos, altímetro 1-0-1-0. Em Genovão Baralfa. Oscar, 360 para o Galeão. Gol 1077, aguarde cópia. Para com a treta da prevista, senhora? Só um minutinho. Ok, aguarde. Altímetro no 0-9. Livre pouso, baixado e travado, 25729. Chamei 6321, decolado aos 27, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, 6321. Torre Salvador, gol 1925, está interceptou ele, o localizador, 1925. 1925, reparte externo. Controle externo, 1925. 5, desça para 2000 pés. 2000 pés, TAM 3145. TAM 3145, desça para 2500 pés, TNH 1010. 2500-1010, TAM 3145. Hoje, Momo, direto Barreiras. Controle 199-35, transponda 5443. Autorizado 340 para Barreiras, decola da 1-0, curva esquerda, sai da bomba após Barreiras, 1-1-9-3-5, 5-4-4-3, 2-2-3, Dona Patrícia. Passageiro 2-2-3-1, no cotejamento correto, reposição para acionamento. Patrícia nessa, 2-2-3-1. Para cópia. Pronto. Voo 1077, autorizado Galeão, nível de voo 360 via Alpes Zulu 10, pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, controle 119-35, transponder 5441. 1010, aguarde autorização para pouso. Gente, aguardando autorização, voo 1925. 0, curva direita, saída Dael. Após Dael, voa Leda, e após Leda, voa Bridge. 1935, controle, 5441 no transponder, o gol. Voo 1077. Voo 1077, cotejamento correto, repasso para acionamento. Porto Aralto, 1077. Está autorizado para o TAM 3145, LS. TAM 3145, autorizado, LS, repasso habilitado. Contra estabilizado, TAM 3145. 0, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, direito 729. Salvador, objeto 5729, boa tarde. Objeto 5729, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, objeto 5729. Solo Chanoyar 6327, com 97 a bordo, autonomia de 2 horas e 15, alternando Aracaju, pronto por táxi. Passané 6327, autorizado táxi via Índia, ponto espera pistão, zero, chama torre 118 decimal 6, ajuste altímetro 10-10. Livre táxi via Índia, ponto espera torre 18-6, ajustado 10-10, confirma. Ajuste de altímetro 10-10. Certo. Atenção 45, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, está estabilizado de alta, 3145 visual. TAM 3145, compete aproximação, se chama a torre 118-6. 118-6, obrigado, 3145. Não é 6314, a linha decola da 10, vento 120 graus com 11 no nosso. A linha decola 10, 6314. 1925, após a passagem do Boeing, autorizado ingressar na Alfa. Repórter Santos e Juliette. Após a passagem, aqui é, está livre ingressar na Alfa, repórter Ana Juliette. Solo TAM 3217, pushback acionamento, remota 12. TAM 3217, livre acionamento, pronto para táxi. Livre, puxa o táxi, 317. Objeto 5729, autorizado, táxi via Juliette, posição 01. Via Juliette, posição 01, objeto 5729. Voo 925, autorizando ingressando na Juliette, posição 02. Gente, ingressando na Juliette, posição 02. Chegamos, que usou. Correio Salvador, Papa Romeo Índia, November Alpha, para ingresso do corredor Interlagos. Índia, November Alpha, reposto através de Paris. Tartarano, através de Paris, e o Índia, November Alpha. No 0 graus com 1 no altímetro no 0 no 0. Teve pouso, pistão 0, tan 3, 1 no 4, 5. Puxa na EMEA 3, 1 no 4, decolado aos 3, 3, chame controle 1 no 9, decimal 3, 5, bom voo. Relógio 3, 5, obrigado, boa noite. Sim, para o Saulo. Trip 5, 2, 1 no 9. Reposto através de Paripe. Mantendo o Nubique em 6, retornará a Paripe, Alfa 23. Antônio, boa tarde, acho que é 63 no 4. Tá, né, 63 no 4, contato radar, surdo, jogo 340, saída Momo. 340, Momo, 63 no 4. Antônio Salvador, Índia November Alfa, no através de Paripe. Índia November Alfa, reposto na rotatória. Mandará a rotatória, o Índia November Alfa. Zero curva direita, saída Arbor, pós Arbor, Vitória da Conquista, controle 1999-35, transponda 5456. É, foi solicitado nível 160, por gentileza. Aguarda o instante, trip 5219. Aguardando. Que para o controle? Puxa, 6327, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, 6327. Vai passar pelo gol, 7. É, convido frequência livre para coordenação. Que é convido frequência livre para coordenação. Controle Gol 755, passou pelo. Goma 755, desça para 2000 pés, que nega 1011, autorizado LS, reposta estabilizado. 2000, autorizado LS, reposta estabilizado. 755. Chané 6321, chame Recife na frequência 128.8. E da Arbor, após Arbor, direto Vitória da Conquista. Controle 119.35, transponda 5456. Veio 327, livre decolar da 10, vento 120 graus com 9. 6327, tá, é que tem decolagem 9. Na frequência 128.8. Quanto você está chamando 6314? 6321. Ah, positivo. 5, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes do Juliette. Reporte antes do Juliette, na 3145. Na próxima táxi da 3217, tem um POB de 1234, autonomia de 3:30, alternando Guarulhos. Então, 3217, autorizado, táxi via Índia, ponto, espera pistão 10, chame torre 118, decimal 6, azude altímetro 10, 11. 011, livre, táxi via Índia, ponto, espera 186, o 3217. Para puxa, acionamento por 7, o gol 1399. Dano 399. LS, 755. Gol 755, complete aproximação, chama a torre na frequência 118.6. 118.6, 755. Salvador, Chané 6321. Posto autorizado, Gol 399. TAM 3145, após a passagem.